Bom dia, tarde ou noite. Vai depender da hora que vocês estão escutando o nosso podcast Histórias dos Heróis de Dota 2. Hoje vamos falar de um herói que fez muito sucesso no TI6, nosso cavaleiro alado, Batrider. Vamos logo à história. Algo que não existia entre as criaturas da selva de Imhanskav é a harmonia. Seja por dentada, garra, pinça ou casco. Até mesmo o menor sinal de fraqueza significava uma morte rápida. Dizem que o Rider era apenas um moço que cortava palha no terreno de sua família quando ele foi levado, agarrado por um mordecego à procura de presas. Mas esse rapaz teve uma ideia melhor e retorceu-se desde o aperto de seu raptor para as costas da besta, dilacerou-a com as suas ferramentas até ela cair. Emergindo dos destroços sangrentos e intoxicado pela emoção do voo, o rapaz percebeu que tinha encontrado a sua vocação. O rapaz cresceu e a cada verão regressou aos terrenos de sua família, indo regularmente para os arbustos à procura daquela primeira emoção de encantar a morte na forma de mandíbulas ou de uma queda fatal. Os anos passaram, mas o seu fulgor apenas aumentou. Ele estudou a selva, mergulhando cada vez mais profundamente com cada expedição, até que finalmente encontrou as cavernas no coração da hostilidade. Disse que o Rider, na véspera de uma noite de verão escaldante, não tinha nada além de uma corda, uma garrafa de coragem líquida e uma determinação ardente de voltar a sentir os céus mais uma vez, quando ele entrou apressadamente. A história termina assim um pouco deixando a entender, acho que fica claro aqui que ele conseguiu domar uma das criaturas, e é o Batrider que a gente conhece hoje em dia. Esse foi mais um podcast de hoje. Obrigado a quem escutou até o fim. Críticas, elogios e sugestões nos comentários. E não deixem de curtir nossa página no facebook.com/brteams e acessar o nosso site www.brteams.com. Até o próximo podcast. Abraços a todos. Fui!